tudo certo, mas tá tudo diferente. Quando eu quero, você não está perto, e quando eu rezo, você está descrente. Tudo bem, mas tem algo que eu não entendo. Se eu saio, você logo vem. Se eu compro, você está vendendo. Não dá pra mim essa história de deixar pra depois, pois há sempre valores opostos no meio de nós dois. Foi sempre assim, nossos jeitos nunca foram iguais. E querer que você me entenda já é pedir demais. Pra mim, essa história de deixar pra depois, pois há sempre valores opostos no meio de nós dois. Foi sempre assim, nossos jeitos nunca foram iguais. E querer que você assim, nossos jeitos não.